Quem teve sua adolescência até meados dos anos 2000 sabe como a vida antes da internet era muito mais simples. As crianças e adolescentes andavam muito mais em bairros, seus bairros, no caso, né, de onde nasceram, muito provavelmente, e onde também moraram toda a sua vida e foram criados, né, e desenvolviam certas panelinhas e grupos de amigos que se identificavam com aquele bairro. E se a cidade fosse pequena, as coisas conseguiam ser ainda mais simples, porque todo mundo se conhecia e havia uma certa fraternidade ali, não é? Então era muitíssimo raro algum deles conhecer e manter contato com pessoas de outro bairro, quiçá de outra cidade. Coisa que, com o advento da internet, com a chegada da internet aqui no Brasil, principalmente em redes sociais de mensagem instantânea, passou a acontecer, né? Foi uma parede que foi quebrada. Daí vocês percebem como era muito mais fácil um rapaz ter acesso a garotas ou meninas, seja lá qual for a idade, né? Geralmente, no início da vida sexual, ali, na época da paquera, na adolescência, era muito comum um cara sem praticamente nenhum atrativo ou com poucos atrativos ter assim uma reserva de garotinhas o suficiente para ele manter uma monogamia saudável para o resto da vida. Eu canso de conhecer casais assim que se conheceram nessa época e se conheceram na infância e mantiveram uma monogamia aceitável até os dias de hoje. Então era muito comum um rapaz assim que hoje seria considerado um nota 5, completamente mediano, né, de classe média ou classe média baixa, ter uma ou duas menininhas que eram a fim dele. E esse interesse das meninas crescia exponencialmente se ele tivesse algum talento. Seja, sei lá, praticante de algum esporte, como andar de skate ou surfar, ou tocar algum instrumento, principalmente violão, ou ter algum outro valor assim que era muito estimado pelo grupo, né? Alguma fama em geral, que geralmente cada um tinha o seu, cada um tinha a sua individualidade. E mesmo o carinha que era considerado estranho e sem graça, ele tinha uma menininha que gostava dele. Ela poderia não ser a mais bonita de todas, mas acontecia, sabe? Mas o que é que a gente começou a perceber, principalmente depois de 2005, que foi quando a internet, principalmente as redes sociais, chegaram no Brasil, né? É uma coisa que o Trunks do Futuro ele dedica todo o seu canal para explicar. E é uma coisa que, obviamente, eu não vou repetir aqui, né? Muitos de vocês, eu acredito que a maioria aqui dos inscritos do canal conhecem o Trunks do Futuro, até porque eu ganhei centenas de inscritos por conta da recomendação dele somente. E vocês sabem muito bem como ele fala de Facebook e Instagram e como esses estímulos e recompensas mudaram a cabeça e o comportamento das mulheres. E por isso a gente sabe que as redes sociais foram os principais alavancadores da hipergamia. E que é a hipergamia que faz as mulheres sumirem da vida dos homens que outrora tinham algum acesso a elas. Então vejam bem, vamos começar do começo. Como eu já expliquei em alguns dos meus vídeos, o empoderamento feminino ganhou muitíssima força, teve o seu ápice, né? Depois da Segunda Guerra, precisamente mais na contracultura da década de 60, não é? A partir dali houve a liberação sexual, trabalhista e cultural feminina, sem falar o empoderamento e o positivismo para a entrada delas em todos os âmbitos da sociedade. E a partir daí se seguiu principalmente a libertinagem sexual feminina. E vejam só, isso aconteceu nos Estados Unidos lá para a década de 60, 70, os grandes anos loucos do movimento hippie. Como no Brasil existe um delay cultural em relação ao resto do mundo, principalmente antes do advento da internet e pela globalização não estar tão forte assim naquela época, demorou uns 20, quase 30 anos para as coisas ficarem quase tão ruins quanto nos Estados Unidos, em relação ao empoderamento e à libertinagem sexual feminina. Então a gente só começou a ver as coisas a piorarem mesmo lá na década de 80. Em algumas áreas mais tradicionais do Brasil, a gente só viu isso acontecer na década de 90. E o Brasil, por natureza, é um país bastante tradicional conservador, por incrível que pareça. Então, quem teve a sua adolescência até meados de 2000, lá uns 2005, 2007, sabe que já começavam a surgir aqueles escândalos sexuais, né? Promiscuidade de menininhas jovens, gravidez na adolescência, abuso e uso de drogas, culto ao banditismo, né? Sair com Zé Droguinha, isso acontecia bastante. E aqueles escândalos de bairro, né? Poxa, a filha do padeiro foi vista ali pagando uma gulosa no beco. Boatos de que a filha da doceira gosta de fazer suruba. A filha de não sei quem apareceu grávida. e essas coisinhas mais. Só que essas coisas não eram tão comuns quanto nos dias de hoje, causavam muito mais choque. Hoje em dia, vaza vídeo à torto e a direito aí, ninguém está muito interessado. Depois de uma semana, para-se de se falar. Mas esse já era o presságio da chegada da libertinagem sexual feminina. Isso também deu-se muito pela expulsão, a literal expulsão dos pais de dentro de casa. Porque a moda de empoderar a mulher e passar lei misândrica e feminista, que começou lá nos Estados Unidos, pegou aqui no Brasil também. Sem falar que a cultura foi cada vez mais retirando do homem qualquer recompensa que ele poderia ter numa família. Então foi mais por uma questão de sobrevivência que os pais começaram a sair de casa, como eu já expliquei, né? Os índices de abandono paternal depois da década de 60 são avassaladores, não por coincidência, não é? Então aqui no Brasil os pais também foram forçados a sair de casa porque eles tinham poucas recompensas e muitas vezes para se proteger mesmo, né? O Estado já estava junto com as mulheres ali tentando ferrar a vida dele e a gente já sabe com o que falta de papai faz na vida das meninas, né? Então foi mais lenha na fogueira. Daí depois de 2005, que por conta do delay cultural, né, foi o estouro da internet aqui no Brasil, porque nos Estados Unidos e praticamente todo o resto do mundo foi na década de 90, aqui a gente viu surgir muitos blogs de memes nessa época de início de internet. Memes do Trollface mesmo, né? Aqueles blogs tipo Mini Lua, Mundo Memes, etc. Eu acompanhava muito na época. E a gente já via ali vários memes sobre solidão masculina. Tinha o Forever Alone, não sei se vocês lembram, quem é mais das antigas vai saber. Tinha o Nerdola também. E várias piadas assim sobre solidão e virgindade masculina já. Mas ninguém ligava muito porque era humor, né? E aquele ditado, na brincadeira tudo pode ser dito. Mas já era algo que levantava nossas orelhas. A partir daí, vocês já sabem o que acontece. Se vocês não sabem, Trunks do Futuro está aí para explicar a vocês. Uma breve análise é basicamente o fato de que as meninas agora ganhavam validação de homens que não só não moravam no bairro delas, mas não moravam mais na cidade delas, ou mesmo no estado, quiçá no país delas, entendeu? As redes sociais agora faziam basicamente as mulheres terem cardápios de homens mais destacados para selecionar. E é claro que o nota 5 da rua dela ia ficar para trás para o nota 6 que estava em outro bairro. Porque mesmo eles morando longe, você sabe, né? Basta eles se conhecerem que o carinha, assim que tiver a oportunidade, ele vai se desbandear de onde ele está morando para ir para a casa da guria quando os pais dela saíram para conseguir um biscoitinho molhado. Então, a partir dessa época, principalmente, a gente viu, através dos gráficos e dos estudos, a virgindade, a solidão masculina aumentando exponencialmente. Chega a ser assustador. Hoje em dia nós temos homens assim que são virgens aos 30 anos, 35 anos. Surgiram até filmes a respeito, como aquele do filme Virgem aos 40 anos, né? E toda a cultura se moldou. Vários e vários filmes falando sobre homens jovens e várias películas sobre a timidez masculina. E existe um shaming enorme, principalmente por conta dos tradcucks, né? Dizendo que essa nova geração aí só quer saber de videogame, só quer saber de tudo fácil e não quer correr atrás de mulher, né? Eles dizem, por exemplo, que a nova geração de homens perdeu a virilidade e a libido, quando na verdade a gente vê o consumo de pornografia aumentando a sexualidade lá no ápice, mas os homens fazendo cada vez menos sexo e as mulheres cada vez mais. Isso também vai um estudo de gerações, assim, porque que os boomers, que são os que detêm o poder aquisitivo nesse país, né? Dizem que as novas gerações não estão causando atração nas mulheres quando foram eles que destruíram o sistema, a previdência e o Estado, né? Empoderaram mulheres, criaram uma previdência que funcionava na época que a taxa de natalidade crescia e agora nós temos que pagar o pato. Bom, isso vai a um vídeo à parte, eu não quero me estender muito nisso. Aqui é para falar sobre a solidão e a virgindade masculina indo para a estratosfera, né? Uma coisa que se diz muito é que os videogames e a pornografia são a causa dos homens não estarem procurando mais as mulheres, quando é justamente o contrário. São as mulheres que não estão mais procurando os homens que antigamente estariam no patamar delas, né? Quando a gente sabe que, na verdade, a pornografia e os videogames são uma forma de distrair o homem da ausência feminina. A gente sabe bem que a grande maioria dos manginas aí que gostam de videogame e pornografia largariam na hora os dois para molhar o biscoito. E assim foi desde o começo da pornografia, com VHS e revistas. era mais uma forma de escapar à solidão do que de substituir a mulher. É só hoje em dia e nos últimos anos que os homens estão buscando uma forma de substituir a mulher com a tecnologia. Mas de todo esse tempo para cá, desde o advento da pornografia em suas várias formas, desde as mais primitivas, ela foi, na verdade, uma forma de distrair a ausência das mulheres. E exceto as balzacas, nenhuma mulher está sentindo falta de homem no mercado. As jovens e bonitas, na verdade, estão tendo uma chuva de carteiras e homens na horta delas. Então, até eu diria uma ou duas décadas atrás, era muito comum na sua escola, por exemplo, principalmente se fosse no fundamental, você e seus amigos terem uma certa disponibilidade, um certo excedente de garotinhas, né? E nesse meio tempo, até duas décadas atrás, como eu falei, no ensino médio vocês viam simplesmente elas sumirem do nada. Do nada a tua vida sexual, mesmo que não tivesse começado, mas a interação com as mulheres, né, com os seres humanos do outro sexo, começava a ficar escassa do nada. Por quê? O positivismo sexual, a promiscuidade, a manginice, fomentaram um comportamento de predação sexual por parte dos homens para com as garotas novinhas. E é claro, eu não vou isentar elas de culpa. A hipergamia também fazia as meninas que descobriam a sua puberdade, descobriam que dava para usar o que Deus deu a elas entre as pernas para ganhar recursos, atenção, jantares, passeios de carro e etc. E elas aproveitavam isso, entendeu? É por isso que, principalmente no ensino médio, você via suas coleguinhas de sala sumir da tua vida. Elas iam para os professores, os servidores da escola, os caras de faculdade e etc. Só que agora o que é que está acontecendo? Até as menininhas do nível fundamental não querem mais os guris das faixa etária delas, porque a degeneração moral e sexual está chegando a tal nível que os predadores sexuais e a hipergamia das meninas está chegando tão cedo que os caras estão caindo de boca até nas menininhas de nível fundamental, irmão. Então, os jovens de hoje, eles têm que arcar com a solidão sexual até os 30, 35 anos, que é a média de idade onde o jovem ele está conseguindo construir alguma coisa. Sair da casa dos pais, comprar um apartamento, comprar um carro e gerar atração nas mulheres, entendeu? E justamente, vejam só, essa idade está chegando tão tarde porque os boomers sugaram uma época de bonança estatal, onde o Estado estava realmente jogando dinheiro em cima deles, a previdência funcionava, havia uma taxa de juros muito baixa, uma credibilidade alta de empréstimos e tal, as terras custavam barato e a inflação era minúscula, lá na década de 80, 90. Só que aí tudo degringolou, né? As terras começaram a ficar extremamente altas, a inflação ficou cara, e por isso as terras que as famílias tinham foram vendidas. Teve também a pressão aí das terras indígenas, né, em todo o Brasil. O crédito ficou muito, muito caro, os juros também subiram. O empoderamento feminino trouxe as mulheres para competirem com os homens nos cargos de especialização e de trabalho. Então, quando teu pai, com, sei lá, 18 anos, ele tinha opção de trabalho para ganhar o suficiente para sustentar uma família de dois filhos, entendeu? E uma mulher, você só vai atingir isso aí com seus 35 anos, cara. Se você conseguir, porque tem muito cara com 35 anos aí que tá ganhando um salário mínimo, R$ 1.500, não tem carro, entendeu? Anda de bicicleta, como é que ele vai gerar atração com mulher? E os boomers ainda dizem, ah, esses homens estão muito fracos, não pegam mulher, não querem pegar mulher. Porra, como é que os caras vão pegar mulher, velho? Eles não geram mais atração. E os boomers acham isso comum porque eles ainda detêm o dinheiro do país. Como o próprio Trunks do Futuro explica muito bem, os que detêm o dinheiro desse país são os boomers, os caras assim acima de seus 45 anos, que muito comumente são os velhos de lancha, entendeu? Então, se esses caras ainda têm essa grana, é óbvio que vai chover mulher na horta deles. E ele olha pros guris que estão aí malhando para pegar mulher, os famosos gincel, né? E não tá chovendo nada na horta deles, e eles imaginam, pô, esse cara tem tudo para pegar mulher e quem tá pegando sou eu. Porque você tem grana, irmão, você gera atração. Os mais jovens não estão conseguindo sair de casa, não estão conseguindo pagar uma casa própria, né? Não estão conseguindo carro, que é justamente o que mais atrai mulher nesse país. Tá tudo muito caro, principalmente por causa da inflação que os boomers causaram, por causa do empoderamento que eles causaram, por causa da previdência quebrada que a gente está tendo que arcar. O Estado sempre cobra o preço dele, o Estado não sofre déficit, ele vai cobrar de alguém. Se não for de você, você, vai ser dos seus filhos, se não for dos seus filhos, vai ser dos seus netos. Então é exatamente por isso que os mais novos aí, a galera que nasceu em meados da década de 90 pra frente, é por isso que as mulheres sumiram da vida de vocês e não querem nada com vocês. É por isso que vocês são virgens aí com 20, 25, 30 anos. É por isso que vocês estão extremamente solitários e estão tendo que matar um leão por dia pra ter a chance de fazer um date com a guria, entendeu? E se vocês querem a minha opinião, abracem essa solidão, abracem isso e aprendam a viver sozinhos, cara. Se acostumem a viver sozinhos e vão buscar distrações e substituições para diminuir esse sofrimento. Porque sim, a solidão masculina, o deserto sexual masculino é muito sofrível, principalmente nas idades mais tenras, né? Então esperem a libido de vocês dar uma diminuída, porque depois dos 30, assim, a testosterona do cara vai caindo, a libido também vai caindo, ele vai ganhando mais lógica por conta da evolução do córtex pré-frontal. E é ótimo porque quando você é jovem e excitado, você faz muita besteira, né? Homem excitado é homem manipulado, já dito no libido dominante. Então vão se segurando aí até a idade chegar, porque os homens que mais se casam são justamente os mais jovens, pelo menos é o que eu tô percebendo. Ou acabam entrando numa união estável, que é basicamente um casamento sem perceber, né? E é aquela coisa que o Raccoon também sempre falava, né? Os homens estão prontos para casar justamente quando as mulheres querem curtir cada vez mais. E as mulheres estão prontas para casar quando os homens agora podem curtir, tá ligado? Que é com 30, 35 anos. Por isso que a gente vai ver e tá vendo já o holocausto das encalhadas acontecendo. Os caras estão realmente não querendo mais restos. E agora que eles têm capacidade de gerar atração nas mulheres, eles estão querendo mais as novinhas. Só que quanto aos paradoxos disso aí, da hipergamia e da hipervalorização das mulheres jovens, da manginice também dos caras que estão finalizando em último lugar, né, que são os nice guys, que estão um deserto sexual tão grande, que estão assumindo até Balzac aí, telegonizada e mãe solteira, é assunto para outro vídeo. Então fiquem atentos aí no canal.